gala dos 30 anos vai acontecer aqui, em Oliveira Hospital, e aqui, neste espaço. Vai ser no próximo sábado, 19 de março de 2016. Exatamente no dia em que a Rádio Boa Nova teve o seu primeiro dia de emissões regulares. Este é o nosso novo logo dos 30 anos da Rádio Boa Nova. Temos um programa agendado para o dia 19 de março de 2016. Programa agendado que vai fazer uma espécie de homenagem a um serviço público de comunicação e que acontece há 30 anos. Vamos ter um jantar de gala aqui neste espaço, em que o único requisito é a presença e um fato ligeiramente escuro. É à noite, para estarmos no enquadramento do espaço temporário. Vamos ter um convidado de honra, vamos ter a homenagem feita pela Rádio Boa Nova a 30 nomes relevantes da história do Conselho de Oliveira do Hospital e, de algum modo, da região nos últimos 30 anos. Vamos também ter um momento musical e vamos também homenagear 30 marcas que foram referência em Oliveira do Hospital e na vida da Rádio Boa Nova durante os últimos 30 anos. Vamos dar a conhecer quem vai ser o nosso convidado de honra. E, meus caros, avançamos aqui em primeira mão que o nosso convidado de honra é António Sala. Finalmente, momento musical que vamos ter também no dia 19 de março de 2016. É um programa que ainda está incompleto, que vamos ter também a participação de grupos locais, mas posso avançar que já está o acordo fechado e vamos ter connosco a Tertúlia dos 40. A Tertúlia dos 40 conta com Carlos Daniel, esse mesmo, aquele que apresenta o Jornal da Tarde, que apresenta os programas de informação desportiva e os programas de debate político. Carlos Daniel também canta, imita até o Rui Reininho, imaginem, e vai estar aqui, tal como esteve quando fizemos 25 anos com Fernando Alves, vai estar aqui na Tertúlia dos 40, acompanhado do Filipe Fonseca e acompanhado do João Ricardo Pateiro, que é o radialista da TSF, que quase todos já ouviram a gritar um golo, porque ele, além de gritar o golo, também canta sempre uma música de homenagem ao jogador que acabou de marcar. Tertúlia dos 40, 19 de março, em 2016, em Oliveira, do Hospital.